A Hora das Cigarras. Os ritmos da África numa viagem sem fim. A Hora das Cigarras. Todas as semanas, navegando através da grande música da África. A Hora das Cigarras. Boa noite. A África recebeu, ao longo dos últimos meses, diversos músicos europeus representativos das novíssimas tendências. Viagens de redescoberta, das quais resultaram uma série de discos que agora chegam ao mercado mundial. Trazemos para esta Hora das Cigarras algumas dessas propostas. Lipiton e os sons das noites quentes do Mali, na companhia de Namassa Diabaté, Poupé, Nahawa Dombia, Frederic Galeano e algumas das suas divas africanas. Joseph Malik, Duncan Bridgman e pela mão deste Baaba Mal e os Ballygashman Xylophone Group. Também Damon Albarn esteve no Mali e é com ele que encerraremos esta viagem. Ficaremos ainda com os versos da poetisa marfinense Tanela Boni. Namasengawani namabulo kama Fatima wa minemibalu Bati mo mine bibolo ngani jigisara ni jigisara kadinya bana nefa moni si jigita ngadinya mania bara bara bara e kaba ko dunya ai to nga bu ni wera doni bu ni jalilu nana na jigiya bara jigita mo As tuas mãos em chama bailam e ondulam, lume aceso, as tuas mãos crepitam, bailam e ondulam, iluminam. Fogos fatuos, elas caminham. Fogo do dia, abraçam a terra, a água, o céu inteiro. As tuas mãos sobrevoam o mapa obscuro do mundo. As tuas mãos matam a morte. Manine, manine, dili para mani. Ningo dili manine, ngo jarabi dili manine, iyo jarabi mani. Ami dou vila quebalina, dou vila quebaligarela. Ami dou vila fobanina, dou vila fobanivonela. Ami dou que fatorie, do gono fato. So kono danga dene, maza kono danga dene, fani ba danga dene, uti wolo bakaname, uti wolo fakaname, iyo ahamanine. Mizara jarabide la, naumanya jarabide ko, auka bonya deke, auka wolo baga bonya ke, aumanya jarabide ko, auka wolo fa bonya ke, namanya jarabide ko, auka moko koro bonya ke. E a sila si jani que ne adela alau causo de una uolo de un io amanine. Manine, manine, ah, manine. Faramani, faramandi, diri faramani. O encanto do Quimbanda paira ao longe sobre as nuvens. O escaravelho busca refúgio na sua carapaça muda. Desaparece subitamente entre o roseiral. Thank you. chanson dont je disais hier, je la dédie à tous ceux qui souffrent de par le monde, tous ceux qui n'ont pas pu être là ce soir, tous ceux qui ont des problèmes, et aussi, elle est là pour vous. Alligator. Ainsi un soir, ma tombe me se fait, me se pend, me lève ma si, me lève ma ni, je suis pour lui, je suis dit où tu es. Amen, Nasir. Amen, Kangwa. Naiji Utre. Amen, Nasir. Amen, Nasir. Havia sobre a terra aquela nuvem noturna flutuando em pleno dia, flutuando sobre os rios enlouquecidos da África, sobre a loucura, flutuando ao longe como uma ameaça. Thank you. agora já não sei para onde vamos. Perdemos as chaves dos prodígios. O país real fechou as portas à vida que flui. Já não existem nem os bosques verdes, nem as savanas douradas. Há os carris dos caminhos de ferro, desde o mar ao deserto. Há carris sem comboios. Onde está o país real e os seus alegres pregões? As quitandeiras que vendiam mangas gordas como luas, laranjas e maboques, onde estão? O novo rosto do país não tem nada de novo. Respira com o nariz do país, fala a língua morta do país, dança a dança macabra do país. O novo rosto do país é uma máscara de grande beleza, uma beleza que não tem nada de novo. Só a poeira assassina faz a diferença. Thank you. Yudama funtetama punto ma yurmata koma yudama beida ni yibe onde kokanyoma kanyoma beida ni anbe on kay ko yudama ngema allah yidiana ngema allah yiditamba ngema allah yidura ngema allah yidanda hey mine gidelam gidelam gidelam mine gidelam. Naquele tempo, a pé ou de comboio, ao dorso de um burro ou de um dromedário, percorríamos todos os caminhos. Não, não fomos nós que criámos a Rota do Sal. Porém, os passos das nossas caravanas gravaram a história de uma África múltipla nas longas sendas de areia e de barro. Thank you. Levo sobre o meu corpo tatuado todo o tempo do mundo. Escutei a canção do degelo, o gemido profundo dos glaciares. A velha Europa mostrou-me o seu rosto austero. Sempre que ouço soprar ao longe o vento ardente da África, a minha memória revive. Thank you. lemos nesta hora das cigarras alguns versos recriados a partir do francês da poetisa marfinense Tanella Boni. A música que ouvimos é o resultado de muitas viagens, viagens recentes pelo continente africano, de um grupo de artistas que estão na linha da frente das novas tendências da música ocidental. Lipiton, Frederic Galliano, Joseph Malik, Duncan Bridgman e Damon Albarn. Este programa foi realizado por José Eduardo Agolusa, dito por David Borges e sonorizado por Luís Coelho. Boa noite, África. Boa noite, África. Thank you.